Mr. Van Gogh, Jack Harvey, óculos escuros, Cadillac, Poltergeist, planos pro futuro, chips, lata d'água, tubaína, interfone, funk, carioca, quero a headphone. Quando só rolava mini money, nem assim o nem bandido, era outra curtição. Uou, uou, uou, uou, uou. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha. Carro novo, indústria nacional, ritmos latinos, liturgia, carnaval, Mary Morrow, Réveillon, estetetetete, cada fome, Macintosh, Super 8, Miles Davis, silicone. Boca do Rio, pela paralela, pela paralela.